esqueceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases mais. Socorro.